Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, faltam só 6 dias. Na próxima quinta-feira, a seleção brasileira entra em campo contra a Croácia para, se Deus quiser, a gente segurar esse caneco aí, né? A discoteca do Cleiton traz hoje o Guilherme Manito. A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian Ralph e Tião Carreiro. A frase irretocável é de Nelson Mandela. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 51. E a dica é uma dica de beleza. Vou te ensinar a ficar com a pele brilhante e saudável com produtos que com certeza você tem na sua casa. Você mesmo vai fazer, tá bom? No Cantinho do Rei, The Clevers, um grande sucesso do Roberto Carlos, Jovens Tardes de Domingo. E a Lorota, tá bom, é o baiano cara de pau, isso era cara de pau mesmo. Hoje no programa eu vou conversar com a dupla Bruno e Marlon. Eles explodiram já 2 vezes, né? Aquela não foge da raia, ele não foge, não fuma, não foge. Aquele negócio, e aquela demorou, demorou. Daqui a pouquinho, eles estão com outro sucesso aí que eles gravaram com a participação do Gino, mas do Geno, né? E daqui a pouquinho eu vou conversar com eles. Eu começo trazendo aí, Genésio Tocantins, quem ama, perdoa. Coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos seus braços. Sem medo, sem roupa, flutuar no espaço. Beijar sua boca, esquecer o tempo. Uma chance, um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que eu acho que vou ter um fim. Só penso em você, já não lembro mais de mim. Já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer. Magoa, magoa, magoa. vontade afoita sonhar nos seus braços, sem medo, sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca, esquecer o tempo. Genésio Tocantins, Quem Ama Perdoa, composição do Juraiúdes da Cruz, para os meus amigos de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão, onde o nosso programa vai ao ar pela Cidade FM, lá do Paulo D'Artagnan e da Jô Souza, né? Abraçando aí os amigos lá do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da audiência na Cidade FM. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem paga as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel e o seu grande sucesso, composição de Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente. Eu tenho um aniversário hoje. A Maria Aparecida, lá de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, ela me passou aqui um monte de aniversário. E hoje quem está aniversariando hoje é o Cinibaldo. Ela não falou o que o Cinibaldo é dela, mas ela pediu para no dia que a gente estivesse gravando esse programa aqui, o aniversário, na verdade, o aniversário dele é no sábado, né? Mas sábado não tem programa, eu estou fazendo o programa de sexta-feira. Lá de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. E a Maria Aparecida pediu. Daqui a pouco foi Maria Aparecida. Eu vou dedicar a oração para o Cinibaldo. Mas você pediu e eu vou trazer. Milionário José Rico. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Vai, vai, vai. marcha, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Recordei, saudade daquele tempo que foi. Recordo meu velho pai tocando o carro de boi. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Só me resta uma saudade na minha imaginação, um carro cantando longe na subida do grotão. Um carro cantando longe na subida do grotão. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Milionário José Rico. No próximo bloco eu vou conversar com a dupla Bruno e Marlow. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo aqui, já vieram várias vezes o programa, uma dupla que já fez sucesso várias vezes. Essa dupla é insistente, ela faz um sucesso, quando você está pensando que não, lá vem eles. E agora eles fizeram as pazes com sucesso de novo, né? E vieram aqui para conversar com vocês e mostrar essa música. E essa música, ele me contou essa história, eu vou pedir para ele repetir a história para vocês, que é uma história muito interessante. Rapaz, o homem lá de cima, quando ele aponta o dedo, não tem quem segure, né? Bruno e Marlow, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Prazer muito grande estar aqui com você, Cleiton, nesse programa seu, que é um líder de audiência, né? E... graças a Deus. Mais uma vez aqui, né? Isso aí, Cleiton. Estamos aqui de novo, né? Insistindo novamente. Vamos rapaz, lá. E agora com um sucesso danado aí, sucesso, né? Sucesso, graças a Deus, né? A gente vai batendo, uma hora se acerta, né? Mas qual foi o primeiro sucesso da dupla? A gente começou já com várias músicas, mas o que marcou a dupla mesmo foi aquela, gente. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge da raia, né, gente? É, rapaz. Mas olha, eu tenho... 34 anos que eu tô na estrada, já tem pelo menos uns 30 anos que eu recebo vocês no meu programa de rádio, televisão, tem mais ou menos tanto que vocês estão planejando, nós tem? Começamos, tá falando com a Edelso, a gente começou, Brasidisc, nós somos da Brasidisc, até quando surgiu esse nome Bruno e Marlon, foi a Brasidisc que mudou o nosso nome, o nome da dupla era Dilce Edmilson, na época eles, Chris Ralph, muito sucesso, chegamos em São Paulo... Mas eles fizeram muito bem ter mudado o nome dessa dupla, que era ruim demais. Era aí, chegaram lá, falou, vamos escolher uma coisa assim parecida com Christian Ralph. Eu lembro do Mário Zan dizer isso lá, né? Aí falei, mas e o que, que eles vão arrumar pra nós? Não, Bruno e Marlon. Aí pra completar mais, eles fecharam o som. Não, Marlon não, Marlow. Parece o nome de cachorro de Lorde inglês, né? É, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos recordar esse grande sucesso de Bruno e Marlon, Não Foge da Raia. Alô, galera! Bruno e Marlon agora tem um amigo que não bebe, não fuma, mas não foge da raia, parceiro. Esse aí era o Eira, pau pesado. Uma cerveja, ele faz uma careta. Quando vejo, tá no canto com a mão lá na. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver um rabo de saia. De beber, está sempre muito alegre, confiante e otimista. E se vê mulher gostosa, gavião logo conquista. Gosto muito do amigo, mas tem hora que perturba. Quando penso que ganhei, ele logo me derruba. Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta. Anotei que ele gosta, é mesmo da tal. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge. Mulher não pode ver um rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge. Foge da raia. E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia. Bruno e Marlon, não foge da raiz. Isso aí foi um pipoco nacional, né? Essa foi, nós recebíamos às vezes notícias que ela tava tocando em Pampa no Bicho, nos Estados Unidos. Em Portugal, tinha uma cunhada lá que ligava, eu tô aqui, eu não falava boate, ela falava na danceteria. Tô aqui na danceteria, tô curtindo aqui Bruno e Marlon em Portugal. Eu falei, que maravilha, ó, já tô atravessando as fronteiras aí, tá bom demais. Ô Marlon, você sabe que eu falo que o sucesso é que nem rancho de capim quando pega fogo. É de uma hora para outra e sai estralando e não dá tempo de nada, né? De um jeito, é engraçado isso, né, rapaz? E a gente não escolhe o sucesso, não. O sucesso é que escolhe quem ele quer, né? Você falou uma verdade. Nós estávamos no interior de São Paulo tentando divulgar uma música da gente, fala bom também, e nós estávamos tentando divulgar essa música quando tivemos a ideia de procurar alguma coisa assim, né? Para gente, o que é que o povo fala muito e que ninguém cantou? O que é que o povo fala muito e que ninguém cantou? Aí, gente... Aquele negócio lá, aquele gancho, ele não bebe, não fuma e não. Ah, isso aí. Mas como é que vai virar música com isso? Eu falei, já sei, já tenho. Aí eu lembrei de um amigo meu, até aqui na 404, que é o Adilson, que tem um restaurante ali. Eu falei, já sei, ele tinha virado evangélico. Eu falei, ele já jogava truco e brincava demais, mas ele não bebia e nem fumava. Eu falei, rapaz, já sei até pra quem que eu vou fazer a música. E aí já tivemos a ideia, já saiu essa brincadeira aí que virou sucesso, Brasil todo. E aí é uma correria danada, né? Aí um pouco, vê a mulher de vez em quando... E pega todo mundo desprevenido, né? Sem parecer uns coitados assim, que não sabe de nada, né? Quando vê o trem tá lá em cima, não sabe nem como é que funciona. Agora, o pior de tudo é depois do sucesso, né? Porque outro dia eu tava assistindo o Michel Teló numa entrevista com a Marília Gabriela, depois daquele, né, Ai Se Eu Te Pego, depois de um sucesso daquele tamanho, o cara tem que ir pra casa fazer o quê, né? Não. E ele tava falando exatamente isso. Como é que depois de um sucesso... Normalmente o artista tem que se recolher, tem que dar um tempo, porque não adianta ele querer aproveitar aquele outro sucesso que não vem. Parece que o povo fala, não, você já fez agora dá vez pra outra. É mais ou menos assim, né? É, parece que é. E aquela música, quando ela virou tocar demais, todo lado, eu lembro, virava tema de político, virou uma brincadeira de tudo que é jeito. E a gente, feliz demais, que é trabalhando de segunda a segunda, né? E eu falei, feliz demais da conta, show todo dia. Aí depois começa a minguar o show, diminuir, né? Você conhece mais que aí não. É ruim, né? E quando foi o outro sucesso, que veio? Não, aí quando nós viemos com demorou, mas minha vida me orou. Entre o Não Foge da Raio, demorou quanto tempo? Não, já demorou um pouquinho. Não, a gente já foi na mesma inspiração, né? Que a coisa já tinha melhorado um pouquinho, a gente tava já com a merreca no bolso. Aí a gente já começou a falar, né? Demorou, mas minha vida melhorou um pouquinho, né? Pois é, mas o sucesso, quanto tempo levou do Não Foge da Raio, demorou? Ah, já levou quase mais de ano. Já. Então foi até rápido, né, rapaz? Já demorou um pouquinho mais, mas assim, e ela não pipocou igual Não Bebe, Não Fuma, né? Já depois nós viemos com ela, não pode falar. Não pode falar. Não pode falar, rodou quase mais do que demorou, né? Foi também rápido. Não pode falar, tocou muito, né, Bruno? Não pode falar. Eu sei de tudo, mas aí a gente estava aproveitando o gancho ali, parecido com Não Bebe e Não Fuma, vindo aquela mesma linha. Aí passou essa fase, aí o Bruno e Marlon... Vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma moda aqui. Sim, e a gente continua essa história no próximo bloco. Bruno e Marlon, alô, galera! Simbora! Alô, galera, Bruno e Marlon, tá chegando, quero ver todo mundo dançando com a gente! Anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô, galera. Alô, galera. Anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Não quero desanimado, quero ver tudo suado, quero ver o pau quebrar. Tem marmanjo no escuro, menina que sabe tudo, não precisa duvidar. Jeitinho de adolescente, mas o que elas têm na mente? Quero ver velha aguenta. Menina da perna grossa, quero ver só quem não gosta, todo mundo vai dançar. Menina da perna grossa, quero ver só quem não gosta, todo mundo vai dançar. Alô, galera. Alô, galera. Anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô, galera. Alô, galera. aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô galera, alô galera, anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Não quero um ritmo paia pra ninguém fugir da raia, quero o vento do sua. Tem alguém que tá com sede, vai buscar uma cerveja, a coisa vai melhorar. Quem tá fora tá perdendo, quem tá dentro tá querendo uma garota beija. Gostoso tá essa dança, sensual ninguém não cansa, quero mais extravassa. Gostoso tá essa dança, sensual ninguém não cansa, quero mais extravassa. Alô galera, alô galera, anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô galera, alô galera, anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô galera, alô galera, anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Alô galera, alô galera, anima aí, anima aí, anima aí, Bruno e Marlon já chegou. Bruno e Marlon, alô galera, eu vou dar uma paradinha, nós vamos tomar um cafezinho e já já eu vou voltar para contar a história e tocar essa moda que é o novo sucesso de Bruno e Marlon com a participação dos Chonados da Vida, meus amigos Gino e Geno. É, já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Cafezinho tomado, né? Hoje não tinha pão de queijo, não quis me pegar desprevenido, porque casa de mineiro sempre tem um pãozinho de queijo, mas uma torradinha tinha, né? Mas depois desses sucessos todos, aí dá aquela a entre safra, né, que o artista chama, né? Aí já começou a vir o estilo mudar, o mercado muda. Aí veio esses... Nós tentamos entrar no mercado, dois velhos tentando entrar no mercado, os menininhos, ficou meio esquisito, né? Não é que nós somos muito velhos, não, gente. Nós estamos até bem ainda. Bom, velho não sei não, mas feia demais da conta. Nós ainda correu junto com os menininhos aí, tentando andar de farinha com eles, mas não deu conta não, né? Mas não ficou muito pra trás, não, né? Não, nós gravaram um tal de mulherada open bar, que tocou um pouquinho, nós gravamos. Gravação do Renner, e nós tentamos. Só que aí, como nós... Mas aí Deus falou assim, não, agora já tá bom, já sofreram um bocadinho, vou chamar esses meninos de novo, resolveu escalar vocês. Como é que foi essa história? Conta aí essa história é o seguinte, pro povo aí. Já até te contei em off aqui, chegou um amigo pra mim e falou, eu tô com história aqui, a gente tava comendo churrasquinho, tomando cerveja, e ele veio até com uns guardanapos lá, querendo escrever alguma coisa, mas não dava conta. Aí ele virou e falou, eu tô com uma história, eu tinha uma namorada em Minas Gerais, em Patrocínio. Ah, o próprio dono da história que te contou? É, o dono da história. Olha só. Eu tenho uma história aqui, aconteceu comigo, já tinha tomado cerveja, tá meio alegria, que não tem coragem de contar ela não, mas aí ele contou, porque tava meio, já tomado, né? Aí ele virou e falou, eu tinha uma namorada em Minas Gerais, essa namorada, eu apaixonado demais, queria ver ela, eu não, pai não tinha dinheiro, tinha um Monza, mas o bichinho andava bem. Eu fui lá ver ela, saí daqui 5 horas da tarde, cheguei 10 da noite lá. Quando eu cheguei para ver ela, quando eu encostei o carro, na que eu fui arrumar meu cabelo para entrar para dentro de casa, encostou uma caminhonete atrás, muito bonita. Quando eu fui ver, tava com outro cara. O Ricardão já tinha, o pé de pano chegou antes dele. Chegou junto, encostou a caminhonete atrás. Não, mas já tava devolvendo, né? já tá bem na frente. Aí ele olhou pelo retrovisor, viu a menina lá, e ela desceu e tentou dar explicação pra ele. Tentou dar explicação e ele não quis entender, não. Ele ficou meio bravo e tal, e ela explicou e falou, não, eu não quero saber, eu vou embora. E saiu chorando. largou ela falando sozinha e foi embora. Só que, chegando em Brasília, ela chegou aqui no outro dia tentando explicar novamente. Na verdade, ela também não soube se aquele rapaz era um amigo, se aquele rapaz era um rapaz que tinha dado uma carona para ela, e nada. Acabou que no final, ele acabou despedindo ela, largou ela, mas acho que o amor... Cabuquinho não... ruim, rapaz, apaixonado e ruim, né? O amor não morreu, só que esse amor não morreu. Só que ele acabou se evoluindo demais aqui em Brasília, ficou rico demais, e ela também não ficou para trás, porque ela casou também com um camarada muito rico e ficou rica demais lá em Minas Gerais também. Ela casou com uma menina bonita demais da conta, da parte de Minas Gerais. Também. Aí só que aconteceu. Ele falou, rapaz, mas esse amor não morreu. Aí eu fiz a letra. Bom, eu vou tocar a música e depois você vai contar como é que o Gini e Gene entraram nessa história. Vambora, né? Toca então, aí. Sucesso novo de Bruno e Marlon, mas esse amor não morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu, mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo, os sonatos do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu, mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu, mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gini Geno, mas esse amor não morreu. Aí você escreveu a história. Sim. Foi lá para Divinópolis, gravou no estúdio do rapaz que trabalha com Gini Geno. Exatamente. E vem embora para casa. Vem embora para casa. E aí o que aconteceu? Com a música pronta, tudo prontinho, a gente até montando um clipe, um videoclipe, só que só Bruno e Marlon. De repente o telefone toca, era o Gino. Ô Marlon, essa moda é boa demais, rapaz. Eu falei, é o Gino? Eu falei, ele devia ter um susto. Falei, Gino, rapaz, é nossa aqui, nós fizemos aqui. Ele falou assim, até que enfim alguém fazendo letra boa. Aí Falei, como é que eu faço para cantar essa moda com vocês? Aí começamos a dialogar. Apresentando isso, né? Nós, como é que nós faz para cantar com vocês? Como é que Bruno e Marlon faz para cantar isso com vocês? Aonde vocês gravaram? Foi Goiânia ou Brasília? Eu falei, rapaz, foi aí pertinho de você em Divinópolis com seu técnico. Ele, o quê? Então é por isso que ficou boa desse tanto. Aí ele deu uma risadona lá. Eu quero botar a voz nela correndo, porque ela é boa demais da conta. E pronto. Rapaz, você vê que quando Deus quer o negócio, né? Você não fez nada, estava quietinho em casa, né? Estava quietinho em casa. E aí o trem começa a lastrar, né? Lastrar. Porque a moda é boa. Ginigento todo mundo conhece, né? E junta com vocês. Juntou, pronto. Juntou a fome com a vontade de fomos comer. Até esse dia tentar gravar o clipe com ele aqui, mas já estamos gravando esses dias lá. Vamos lá para a fazenda dele, acabar de gravar o clipe com ele. A história já está gravada, a menina que participou da cena, do cara lá, da história toda, já está tudo pronto. Olha só. Bom, vou fazer o seguinte, está todo mundo curioso para saber como é que faz contato com vocês. Tem as redes sociais, Bruno e Marlon, e o telefone. Ah, 61, gente, tá? 61, Distrito Federal, 3702-8855. 3702-8855. E como diz o gaúcho, o de arreio, o celular? O celular. 8110-8892. Esse é da TIM, né? 8110-8892. 61-8110-8892. Isso, fala pra Sheilinha. Sheilinha tá vendendo a gente lá. E levar o show com o Bruno e Marlon e banda. Bom, vamos tocar mais uma moda aqui antes da gente despedir? Vamos lá. Bruno e Marlon, pode pegar! Segura! Nós é do tipo safado, doido dos cornos sonado. Tamo sorteiro largado pro pau pegar. Nós arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada. Gastamos tudo em gelado pro pau pegar. Quando nós chega chegando, que nós deu bicho pulando. Solto nós tamo agarrando pro pau pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado. Nós cerca de todo lado pra não escapar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Vou pegar, vou morder, vou beijar, vou pegar. Vou daqui, vem de lá, vou pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Vou, Bruno, eu seco daqui e você seca de lá. Deixa comigo, Mário. Aqui minha pegada é forte, menino. Safado, doido dos cornos chonado. Amo sorteiro e largado pro pau pegar. Nós arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada. Gastamos tudo em gelada pro pau pegar. Quando nós chega chegando, nós quer ver o bicho pulando. Solto nós tamo agarrando pro pau pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado. Nós cerca de todo lado pra não escapar. Pó pegar, pó morder, pó beijar, pó pegar. Vou daqui, vem de lá, pó pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Vou pegar, vou morder, vou beijar, vou pegar. Vou daqui, vem de lá, vou pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Solta a batida que eu quero dançar. Meu coração no bailão alegrar. O som da viola não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Gosto do embalo desse batidão. Marco o compasso do meu coração. Se a moça linda procura paixão, pode pegar. Tô na mão, pode pegar. Pode morder, pode beijar, pode pegar. Vou daqui, vem de lá, pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pode pegar, pode morder, pode beijar, pode pegar. Vou daqui, vem de lá, pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Bruno e Marlon cantaram aí Pó Pegar. Gente, eu queria agradecer demais a visita de vocês, né? E desejar que Deus continue abençoando, que de vez em quando ele chama vocês para fazer as pazes com sucesso, e isso é bom demais da conta, né? E precisa dar essa oxigenada de vez em quando na música, né? Eu criei um quadro no meu programa aqui chamado Os Mestres. não é para zoar com essa turma que fala que é sertanejo universitário, né? É só para prestar atenção nos professores, para eles aprenderem a cantar, que eles estão cantando ruim demais, umas modas ruins demais na conta. Então, de vez em quando, tem que ter umas modas boas para eles saber como é que faz o trem, né? É verdade. Tá bom? Então, e aí tem que vir os velhos, que os novos não sabem mexer com isso, não. Mas você falando assim, Deus acho que olha pra gente e fala, rapaz, eu tenho que ajudar esse caboclinho, porque eles são muito insistentes, rapaz. Então não aguenta eles, não. Tem que dar uma mão pra eles de vez em quando, porque sabe que eles não vão largar disso aí mesmo, né? É. Obrigado, viu, Bruno? Mas, Creta, a gente quer agradecer você aqui pelo, né, a sua... Isso não é uma colher, é uma concha de chá muito grande, né? E que a gente sabe que nós somos seu fã desde muito tempo. Nós, né? Somos amigo, rapaz. Justamente, fã e amigo, e, né, a gente deve muito a você. E o público, né? O seu público do Brasil, né? Os ouvintes, né, dessa rádio, né? E até mais, até uma próxima oportunidade, tá, gente? Ô, Marlo. Obrigado, Cleito. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, viu? A gente, né, o Bruno já falou tudo aí, não precisa falar mais nada. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo aí, Bruno e Marlo e o Cleito. Muito obrigado por esse carinho com a gente. Achar o Cleito é tão fácil, nós entramos na rua ali, acho que não teve um que não falasse. Lá é lá, é lá. Então... deixa eu aproveitar e fazer um convite pra vocês no ar aqui. Então, tá. É que nós vamos fazer em breve o show de inauguração da 95 FM lá de Coromandel. Estamos dependendo só da CEMIG terminar de fazer a rede lá para a gente instalar a torre definitiva. Sim. E nós vamos fazer um grande show lá com a participação de Amado Batista, Milionário Zé Rico, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino. Eu queria convidar o Bruno e Marlo para estar com a gente lá. Eu vou fazer igual o caso do outro. Aí eu quero estar lá. Então a turma do Coró já está escutando aí, já fizeram o compromisso aqui. Vocês estão rindo lá, não, rapaz, é nós que quer convidar. Tamo lá, né, Bruno? Tamo lá junto. Até um abraço pra Lagamar, que nós estamos lá dia 30, né? Um abraço pra lá. Gente, ó, eu vou soltar, eu tenho um cachorro aqui, o Zig, se eu não for lá, eles têm que posar aqui, eles não saem não, viu? Mas eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica de beleza. Você vai deixar sua pele brilhante e saudável de forma natural. E os ingredientes você tem na sua casa aí. Coisa mais fácil do mundo. Você vai precisar de uma colher de chá de mel, uma colher de chá de leite frio e uma a duas gotas de suco de limão. Bota logo duas, né? Uma colher de chá de mel, uma colher de chá de leite frio e duas gotas de suco de limão. Você pega um pires de louça, mistura bem misturado, passa no rosto, deixa 15 minutos, né? E se você der conta de ficar sem conversar, é bom para não deixar marca, né? Você fica caladinha, né? Bota uma musiquinha, fecha os olhos, fica curtindo, 15 minutinhos, né? E aí você lava o rosto com água fria. Então, é uma receita para você ficar com a pele brilhante e saudável naturalmente. Se você tiver com a pele meio embaçada, essa receita vai devolver o brilho do seu rosto, viu? Uma colher de chá de mel, uma colher de chá de leite frio, duas gotas de suco de limão. Misturou bem isso, esparrama no rosto, deixa 15 minutos, lava com água fria, depois você me conta o resultado. Você vai ficar com a pele bonita, o brilho vai voltar, né? Se tiver muito estragado, da primeira vez melhora, mas não conserta, né? Você experimenta, faz umas duas ou três sessões, que aí o trem vai ficar bom demais da conta. O avô do João, Cleiton Aguiar, o Aiso! Da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Uai, sou! Será que você sabe de qual estado que eu sou? Sou lá de onde desconfio, pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira, come galinha caipira temperada no açafrão.

felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias, velhos tempos, belos dias. Vejam só que festa da rouba. No outro dia eu fui parar. Velhos tempos, belos dias, velhos tempos. Vejam só que festa de arromba. No outro dia eu fui parar. Velhos tempos. No Cantinho do Rei, The Clevers, Jovens Tardes de Domingo. Alô? A lorota boa de hoje é o baiano cara de pau, né? Você tava mudando para Salvador e contratou uma empresa de mudança para levar as suas coisas para lá, né? E aí ele falou pro motorista o seguinte: olha, eu só tenho uma recomendação. Eu tenho um cachorro que é um cachorro de estimação. Esse você tem que ter o maior cuidado com ele, que é o xodó da minha casa. E aí, quando estava quase chegando, o motorista encostou assim para descansar, deixou a porta do caminhão aberta, e o cachorro saiu correndo e veio outro carro, passou por cima do cachorro e matou o cachorro. O motorista falou: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, hein? Aí já falou: ah, já sei. Ele foi, chegou lá em Salvador, ele foi no canil e comprou um cachorro da raça piquinês, que era... Só que é o seguinte... Era muito mais arisco do que o outro era mais tranquilo, e com um detalhe, o que morreu era branco, e ele comprou um cachorro marrom. Aí quando ele chegou lá, o dono da casa chegou, foi perguntando, a primeira coisa que perguntou: e o cachorro, como é que tá o meu cachorro? O motorista falou assim: olha, ele tá bem, só que ele tá assim mais arisco, ele não tá calmo aqui, ele tá mais arisco, deve ter sido a viagem. Quando ele abriu a porta, falou assim: ué, mas o que você fez com ele? Ele tá com outra cor, era branco, agora tá marrom? Ele falou, o motorista não, olha a cara de pau, falou assim: ué, você queria o quê, rapaz, com esse sol de Salvador? Esse era cara de pau demais da conta. No próximo bloco, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria. Você ligando 61998136601, 61998136601, você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar, Amado Batista. Se você precisar de trabalhar na organização, contratar show, palco, fechamento, o que você precisar, a RBM tem mais de 30 anos de experiência e ela vai assessorar você aí para você fazer uma festa bonita, gastando o menos possível. Aniversariando hoje, o Lucas Júnior, hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo, né? Na sexta-feira, o Lucas Júnior, o José Renato Castro, que faz, é integrante da dupla Rosa e Rosinha, Graziele Cota, Gilson Santos, Ivan Santos, o meu conterrâneo Igor Sucupira Maia, lá de Coró, mas mora lá em Uberlândia, o grande cantor Tauan Rodrigues, Luzia Augusta, Wagner Rago, Edmilson Camelo, Débora Aquino. No sábado é o aniversário do José Adalton Farias, Kenny Andrade, Josemar Josi, Jaci Vinick, Roberta Augusta, a cantora Cristina Vasconcelos aqui em Brasília, Eliana Pereira de Araújo, Túlio Marcos, Dias Rezende, Gilson Martins e o Sinibaldo lá de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. No domingo, a Nani Lobo, Diana Lopes de Souza, Wellington Winchester, Luzinete Azevedo de Jesus, a Ana Fátima, a gatinha que está fazendo 15 anos, o Clésio Evangelista, aqui do Guará, no Distrito Federal, e o Douglas Araújo, diretor-presidente da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, né, lá no estado do Pará. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita alegria e principalmente, gente, principalmente, muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Música.

cansada de sofrer. Vamos, vamos. Louca por você. Vamos, vamos. Vem me pertencer. Sem você não sei viver. Fizemos um bom baião de dois, sem compromisso pra depois. Foi fugaz feito chuva de verão, molhou, fecundou meu coração. Semente brotou e deu roseira de paixão mais verdadeira. Ficar uma vez não satisfaz, sentimento pede mais. Aqueles momentos de prazer me marcaram pra valer. Já usei celular, computador, mandei mil mensagens de amor. Pergunto aos amigos por você, deixa tudo e vem me ver. Tô amando, louca por você. Cansada de sofrer, louca por você. Vem me pertencer. Sem você não sei viver. Tô cansada de sofrer. Luci Alves, Amor a Perder de Vista, para os amigos da Tropical FM 95,5 de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, que transmite o nosso programa. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. No dia 3 de novembro de 1979, essa dupla esteve lá no Cine União de Coromandel e cantou essa canção do Goiá. Devanil e Denival, Aurora do Mundo. Vezes espinhos em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor, o seio remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Massa distante, o azul no horizonte, na encosta do monte, formando espirais, vi tudo guiando na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Amizade, vivi na saudade o começo do fim. passava e eu não dormia. Agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. E aquele rostinho acariciei, cantando seguiu-me a linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Obrigado, gente. Relembrando Goiás, Evanil e Denival, a aurora do mundo, pro meu amigo Pedrinho. Pedrinho de Simval, lá do Hotel Dona Adélia, do posto lá. Pedrinho, um abração pra você, viu? A frase irretocável do programa de hoje é de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É a frase irretocável de Nelson Mandela. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Guilherme Manito. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, você tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Às 10 horas da noite, uma entrevista muito interessante. Eu vou conversar com aquele menino que fez o papel do Zezé de Camargo naquele filme Dois Filhos de Francisco, e o W. E também o filho do Luciano, da dupla com o Zezé. Ele, o W e o Felipe formaram uma dupla sertaneja, estão lançando o seu primeiro trabalho, e eles conversaram comigo no rádio e na televisão. No rádio vocês já ouviram ontem a entrevista deles aqui, e no domingo vocês vão assistir a participação deles no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, na Rede Brasil de Televisão. Você pode assistir também pela TV Oi Canal 1, Claro TV Canal 133, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas antenas parabólicas e em tempo real no site www.rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto de Brasília. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Guilherme Manito, Devaneio. Quero entrar na vida sua, flutuar na lua e no céu bailar. Estrela minha, doce estrela, que prazer em vê-la, venha ser meu par. O céu ao sorrir maroto, por me ver garoto a dançar ao léu, me fez esquecer da guerra e fazer da terra o meu pequeno céu. Me fez esquecer da guerra e fazer da terra o meu pequeno céu. Brincando de ser feliz, fiz do arco-íris o meu tobogã. Na subida, na descida, retornei à vida e se fez manhã. Agora vou parar com a rima, o cantar termina no silenciar. Que beleza de toada, eu não paguei nada pra poder sonhar. Que beleza de toada, eu não paguei nada pra poder sonhar. Brincando de ser feliz, fiz do arco-íris o meu tobogã. subida, na descida, retornei à vida e se fez manhã. Agora vou parar com a rima, o cantar termina num silêncio. Que beleza de toada, eu não paguei nada pra poder sonhar. Que beleza de toada, eu não paguei nada pra poder sonhar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Guilherme Manito, Devaneio. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. O Guilherme Manito é filho do Manito, da dupla, daquela saudosa dupla Osmano e Manito. O Osmano já subiu para conversar com Deus, o Manito está firmão lá em Patos de Minas, né? Atenção, meninos! Ó, hoje tem uma aula especial, viu? Já para a sala de aula, porque hoje eu vou trazer três grandes mestres. Vocês ficam caladinhos, presta atenção, vocês estão cantando ruim demais, presta atenção. Esses professores de hoje são especiais, hein? Christian Ralf e Tião Carreiro, Amargurado. Eu te dei daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tive. Se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Obrigado, amigo Tião Carreiro, pela emoção de estar aqui presente, cantando com a gente. E receba essa homenagem do fundo dos nossos corações, por tudo que você representa para a nossa música sertaneja. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. A Faculdade da Música apresentou um dos clássicos da música sertaneja, os mestres Christian Ralf e Tião Carreiro, Amargurado. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. O goiano da voz de mel, Leonardo, Além do Sol, Além do Mar. Música.